Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você me amar. Vou pedir pra você gostar. Eu te amo. Eu te adoro. Meu amor. Thank you.